dias que a gente se sente como se nada mais valesse a pena. Tudo se torna insignificante, a vida fica tão pequena. Andei por tanto tempo assim, tão deprimida, destruída por dentro. Quase que eu pego um caminho sem volta. Graças a Deus eu acordei em tempo. Não adianta ficar lamentando. Se alguém destrói os sonhos da gente, o que eu mais quero é sair desse clima, recuperar minha autoestima urgentemente. É hora de reconstruir, é tempo de recomeçar. É muito cedo pra desistir de viver, yeah, yeah. É hora de se ter juízo, deixar pra trás o prejuízo, apertar o rec no que passou e esquecer. Consertar por dentro o que se quebrou, pra que eu possa enxergar com outros olhos o amor. Me curar por dentro, acreditar que depois da tempestade o arco-íris virá, vai clarear. O que mais quero é sair desse clima, recuperar minha autoestima urgentemente. É hora de reconstruir, é tempo de recomeçar. É muito cedo pra desistir de viver, yeah, yeah. É hora de se ter juízo, deixar pra trás o prejuízo, apertar o rec no que passou, esquecer, consertar por dentro o que se quebrou, pra que eu possa enxergar com outros olhos o amor. Me curar por dentro, acreditar pra que eu possa enxergar com outros olhos.